apesar dos pesares. A faísca ainda tá acesa em meio ao breu dos lugares. A vida é cheia de obstáculos, mas apesar do dano, são lindos e fantásticos momentos com quem amo. Valeu a pena acordar e agradecer por cada fase, pensar melhor antes de cada frase. Quase ninguém acredita em mim, mas se Deus acredita em mim, é tudo o que preciso pra fundamentar minha base. Nunca mais se contamine pelo ódio alheio. Política alienou os meus irmãos em cheio. Argumentos perdidos como cego em tiroteio. Eu retorno o passado sem forçar nada ao que creio. Agradeço ao Senhor, nada a reclamar, só agradecer por me dar muito mais do que eu possa merecer. Até onde eu for, quero ver meu filho crescer. Esse é o mais sublime amor que se possa ter. Responsabilize-se pelo que você faz. Não adianta culpar Deus, a sociedade ou seus pais. A gente quer saber qual esperança você traz, que nova dança você fez, qual mudança você faz. Aprenda com a porra das crises. Alguns sentimentos são infelizes. O que restam são cicatrizes. E muita gratidão porque as tive. Apesar dos pesares. Apesar dos pesares, vou encontrar minha paz. E ainda que ande nos vales, eu não temerei jamais.